Alô? E aí, mano, firmeza? Ô, firmeza, e aí? O que você manda? Irmão, isso mesmo. Então, tô ligando aí só pra desejar boa sorte. Teu irmão ligou aí que você conseguiu a vaga pra ser operado. Graças a Deus, mano. É, e tua mãe que deve estar contentona, né? Puta, é mesmo. Ô, inclusive ela tá trampando, cara. Não tem como você me fazer um favor? Fala aí, fala aí. Ô, então, não sei como vai ser lá, meu. Acabei de escrever uma carta aqui, daria pra você entregar? Não, mas qual que é dessa carta, mano? Vou ler pra você.